somos crianças, lembranças dos velórios, amigos sepultados. Quem ontem no corre era glória, hoje é apenas passado. Ficou claro, o jogo, bagulho é monstro, querido. Advogado foi sonho, web é melhor ser bandido. Quantos que pensaram assim e fizeram transbordar lágrimas de dor e saudades ao lembrar de quem se foi. O sistema imparcial não dá brecha. Quantos igual nós cê vê nas passarelas glamurosas, e meia champanhe, coquetéis, em euro em presidenciais, suítes de hotéis, Licalmon, Drummond, um pouco de Saramago, várias interpretações e palcos, teatros, notei. A vida é mesmo mágica, momentânea, amei com o coração, blindado em meio à lama. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, hotel de luxo, carro importado e morrer cedo demais. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, as vagabundas colando do lado e morrer cedo demais. Já faz mil anos que nós canta, que nós encanta, que nossos versos atracaram na África, França ou na Umbanda, porque não no evangelho negou. Sejam tambores que recordam na Goa, no Rio morou, Bahia, Salvador, vai vendo malandro. Quebrou as pernas quem tentou atrasar nossos planos. O Tenclay, a IMB, sabotagem eterno aqui. Palmas pra nós bandido, é isso aí, tamo aí. Por que não fazendo rap com a mente interligada 24 na internet? Cês pensam que os moleque bandoleiro tão moscando? Só de cordãozão, de platina, ouro branco, de carro importado, encostam mesmo nas favelas. De barraco e barraco vão trilhando chão de terra. Tá na essência, tá no sangue, mas bem pior que antes. Pra os que era crime, aqui é diversão constante. Gandhi também foi inspiração mundial, King levou bala pelo mesmo ideal. Paz do universo é meio complexo, sabe, amigo? Que os fura-lata não transforma pobre em ricos. Embora vejo muito sim de fuzil G3, e nem sempre é só os boy que andam de Mercedes-Benz. Tudo tem seu preço, até mesmo carro forte, quase sempre aqui pago com a morte. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, hotel de luxo, carro importado e morrer cedo demais. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, as vagabundas colando do lado e morrer cedo demais. Traz pra mim a cabeça arrancada, querido, de quem conspira contra o certo, meu lindo. Vão dizer novamente apologia, discurso genocida, é sempre a mesma fita. Vão se fuder, seus paquito e paquita de merda. Nós narra mesmo que vive, que veio, que crê e já era. Infelizmente ainda vejo em meio aos clima tenso, parceiro, será que no Ceará ou no Rio de Janeiro? Meus irmãos também pensam diferente quando pegam na alça do caixão pra enterrar o parente. Assassinado pelas costas nas esquinas, covardemente pela merda da polícia. Carai, é foda quando você vê que as exceções quase não aparecem na edição das redação, que só mostra nós caído de bruços e poças de sangue, baleados em assalto na hora do rush. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, hotel de luxo, carro importado e morrer cedo demais. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, as vagabundas colando do lado e morrer cedo demais. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, hotel de luxo, carro importado e morrer cedo demais. Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, fama, status, as vagabundas colando do lado.